está dentro de nós. 06-0-2-3-0. Webjet 6740, autorizado Alfa, é porta da Juliette, o 6740. Alfa, é Juliette, 2000, autorizado com o 9B Alfa foi reposto na rotatória, mantenha-o no meu pé. 9B Alfa tem um tráfego rumo oposto, meia dúzia de milhas, subindo para o nível de voo 075, passando 1.500 pés. Da saída da El, Leda após Lisboa, Ildes, Bianca Zulu 44. Controle 1.9.35, torre 1.8.62, aciona o 5074, o TAN 3895. TAN 3895, autorizado 340, Dael, curva direita, Leda, Field, Alfa Zulu 44, 5074, transporte 1.9.35, rumo de saída, e solicite nível 320, 3895. 3895, ciente, aguarde para coordenação. Agora. Antes da Juliette, 6740. 6740, autorizado ingresso via Juliette, remoto no 3. Remoto no 3, via 6740. Aero 4. 5490. 270, contato radar, sobre o jogo 360, sai da aba. 360, saída Arbon, corno 270. Whisky Kilo Hotel, desça para 4 mil pés, NH 1012. 4 mil, vamos em frente, pegou o campeonato. Controle, papapá, mais um jet, né? Tá no comando de Camaravina, sincronizado, cruzamento para o terminal de São José. Mais jet Romeu autorizado. Autorizado, já presente, desse jet São José, Romeu. Whisky Kilo Hotel, desça para 3 mil pés. Rio, é o Whisky, Quebec, Hotel. O Olimpo 00 está na curva abaixo. Gente, está autorizado o sinal do procedimento, reposto estabilizado, o Olimpo 00. 00, autorizado, está na reta estabilizada. Controle Gondo 270, solicita a Prode Elefa. Mantenha a saída árvore, no 270, aguarde. Mantenha a saída árvore, Gondo 270. Whisky, Quebec, Hotel, desça para 2000, está autorizado o sinal LS, reposto localizador, 1.0.3 o ajuste. Passareto 2230, desça para 4000, ajuste no 0 no 3. 4000 no 3, 2, 3, 0. TAN 3216, desça para o NJ 050. 50. Fechamento correto, reporta ponto de estacionamento e pushback 490. Autoriza o push 490? Afirmativo, push pátio 3, 5490, chama para o TAC. Contará. O sinal? Negativo, a intenção é arremetida no ar para acender e retornação para a ILS. Então o senhor vai arremeter na DA, é isso mesmo? Isso mesmo. Remete da DA, sobe novamente, prossegue para novo procedimento VOR? ILS. Retoração ILS. ILS, tá ok. Mantenha a aproximação e eu vou coordenar o controle aqui só para saber qual curva você vai fazer após a remetida, tá ok? Afirmativo. 3191, decola ao Zona 3, chame controle 1935, bom voo. Bom fim de semana, obrigado. Uma boa, TAM 3191, Dael. TAM 3191, contato radar, sobre jogo 380, saída da Dael, Leda Bridge. Sim, a gente pode voar na proa de Dael ou Leda? TAM 3191, voo direto da Dael. Dael, 91, obrigado. 00. Vai iniciar a remetida agora ao Zona 4, vai subir para 2.000 pés e chamar o controle, manter a proa inicialmente e chamar o controle em 1935. Em caso de falha de comunicação, a curva será pela esquerda. Debatido para 2.000 na reta, chamando o controle 1935. Passaria 2230, reduz velocidade para 2.19. Confirme 2509. Afirmo, passarei 2230. Eles estão mantendo 240, inclusive. Obrigada. Nada. Controle, gol no 270. Confirme, agora controle. Gol no 270, solicita a pro de Dadro ou pode ser também Tempi. Aguarde. Controle Olimpo 00, arremeteu. Que negar 10, 12. 7, 5490. Decola restrito 2.000 pés por 1.5 milhas. 5490. 7, 2.000 pés restrito por 1.5 milhas. 5490. Olimpo 00, sua para 3.000 pés. Para 3.000, Olimpo 00. Ficando a última informação, não está mais restrito no 2.000 pés ou no 5.000. Eles podem cumprir o perfil da saída Momo, código direto, o 5490. Cliente, 5490. É, Marques Zé, como eu prossigo para o controle? São 5, pushback acionamento. Pelo 777, autorizado pushback acionamento na posição número. Correção. Aguarde a passagem do ATR da TRIP. Após a passagem do mesmo, autorizado pushback no portão 5, 1777. Gente, aguardo o ATR da TRIP. Após o mesmo, está autorizado push o gol no 777. Whiskerback Hotel, complexo na OLS, chame Torre em 1 no noite, decimal 6. 386, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, é Papa Tango, Whiskerback Hotel. Whiskerback Hotel, autorizado, final da 1-0, spawn, baixado e travado. Seguinte, Whiskerback Hotel. Venda para o resto de 10-32. Atingir 4.000, 2230. Dado final da 1-7, informe final de 2 milhas. Fatal Bandeira do Grau, autorizado final da 1-7 e a 1 das 2 milhas. Chamar a 2 milhas, vamos lembrar. Esse 5490, mantenha a força de esperança. Livre o pushback 77. Gentileza, poderia confirmar o vento por isso, colega Bel? Agora, uma centena com 179, 17 nós. Cliente, claro, colega Bel. November Alfa, para informação, o senhor será o número 2 para pouso, tá ok? Faça um 270 curto pela esquerda e reposte reinterceptando a final da 1-7. Gente, 270 curto pela esquerda, reportará reinterceptando o November Alfa. Quebec Hotel, apenas para informação de tráfego. Nesse momento, estou com tráfego na final do ano 71, Charlie 150. Está ciente do seu tráfego e não vai interferir com o seu pouso. Pode prosseguir. E tem livre pouso, Quebec Hotel. Ciente, pouso autorizado 990, Quebec Hotel. Autorizado, Aviat Metas 21. Ok, autorizado, R9 da Montero, da presente para o Atu Serra, Vitor 368, descendo até o 060. Afirmo, Aviat 21. Salvador, 3191, pode voar na proa de Brito? Chame Santos Recife em 133925. 3325, obrigado. Partiu de 50, 320 PM. Separa 4.000 pés, CNH 112, o TAM 3206. 10112, acena para 4.000, 3206. Alô, localizador e avistando 2230. Passaria 2230, completo sinal INS, um torre em 1.16. 18.6, amor. Força aero 2722, Olimpo 00, curva esquerda na proa 210. Esquerda 210, Olimpo 00. 3216, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa até o localizador, seu limite. Descendo para 4.000, mantendo a proa, o limite ao localizador, 3206. Oi, Salvador, boa tarde, a passaria do 2230. Passaria do 2230, boa tarde, prossiga a aproximação, informarei pista livre. E na sua escuta, 30. Olimpo 00 para o localizador, curva esquerda na proa 155. Esquerda 155. Desça para 2.000 pés, o QNH 103, autorizada a final ILS, reporta estabilizado, Olimpo 00. Para 2.000 pés, passará estabilizado, né? Região 4.000, TAM 3216. TAM 3216, curva à direita na proa 060. Direita 060. Pode prosseguir na descida? TAM 3216, desça para 3.000 pés do QNH 013. Autorizado sinal ILS, reporta estabilizado. Ok, direita 060, nessa proa autorizada ILS, descendo para 3.000, TAM 3216. Salvador, muito boa tarde, azul 4033, tem informação na venda. Para Ilhéu 200, pronto para a cópia. 4033, 1 minuto para a cópia. Guarda. Não, ele é, chama de torre em 1.8, decimal 6. Parede 2230, pouso autorizado, cabeceira 10, vento, uma centena ou no meio do dia 9? Uma centena por no meio, ciente, 30. Passando para 2.000, tá? 77, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chama torre 198, decimal 612, aqui negão no 0, no 3, ou no 777. Agilizando o táxi na medida do possível. Ciente, autorizado via Índia e Alfa, quando pronto 2612, ou no 0, no 3, agilizando o 777. 22, autorizado Becker Trek, reposte liberando a pista. Passo 90, contato radar na decolagem, sul-panizou 200, saída Momo, Cobb. 200, saída Momo, trip 5490. Via Pátio 1, na Lima, chama torre 198, decimal 612, o Whisky Kilo Hotel. Vou coordenar com o controle para confirmar a curva, tá ok? Afirmativo. Dois, Salvador, vão no 777, ponto de espera. No 777, mantém o ponto de espera. Sim, 777. Juliette Bravo Delta, prossiga. 0060, autoridade de chegada, Mari. Subject 6721, desse para de voo 050. No táxi na medida do possível. Para os níveis de voo 050, objeto 6731. Autorizado 050, 6731. Passaredo 2230, salão 24, direito no 219. 219 à direita, 2230. Táxi autorizado Lima, Mike, Quebec, cruza a pista e vem reposte no 45. O remota 14, o passarelo 2230. Alfa Juliette, remota 14, 2230. 2 no meio, estabilizado. Afirmativo, estabilizado. Complexo na LS, M torre em 1 no noite, decimal 6. Noite 6, boa. Salvador, boa tarde, está 3216, estabilizado, vai passar em Índia Serra. 3216, mantém aproximação, com Maria autorização de pouso. Aguardando, pista livre, está 3216. Autorizado Salvador Ilhéus, nível 160, decola pista 10 com curva pela direita, saída Coral e a Whisky 1. O controle 199, decimal 35, torre 198, decimal 612, aciona 5072. Usado para Iliel 160, decolando da pista 10 com curva direita, perfil da saída Coral, Upper Whisky 1-119-35 é o controle, 118-62, 5072 é o transponder para o Azul 4033. Azul 4033, Whisky 1, aerovia, gotejo. Não estou entendendo. Que é o Juliette Bravo Delta que modulou, foi isso? Positivo, senhora. Salvador, Oriento 00, voltando. Acelerando na reta para 2000. Vai repetir tudo então, certo? 160 é o nível, retomando na pista 10 com curva direita, perfil da saída Coral, aerovia Whisky 1, controle de saída 11935, torre 118, decimal 6, aciona 50572, azul 4033. Protegimento correto e porta funcionamento e pushback, 4033. Estamos agora pronto, 4033, azul. Acendendo para 3000, Olimpo 00. Último chamou o sol. Índia Juliette, aguarde número 2 para a cota. O Papatango Quilo, Quebec Sierra na escuta. Confirme intenções de voo. Quilo Quebec Serra, na escuta do sol. Quilo Quebec Serra, só para tirar uma dúvida, seria quantas milhas de Salvador? Radial? Radial 235, 67 milhas, é, só um minutinho para cópia. Azul 4076, reduz velocidade para 2509, número 3 para aproximação. Reduza para 210, azul 4076. Foi o último que chamou o sol. Olimpo 00, curva esquerda na proa 285. Queda 285 para coordenação a pouso final Olympus. RN7721 autorizado a final RNAVE, desça para 2500 metros. Autorizado a final RNAVE, 2500, gente, ao RN721. Livre decolagem, capiteira 10, vento 090 graus, 179. Livre decolagem, capiteira 10, voo 9777. Quebec Serra, autorizado Salvador, Serra Índia, Romeu Índia, nível 045, decola da pista 17, curva à direita, via corredor Axé, restante conforme o plano, controle 119.35, torre 118.62, transponder 5102, quilo Quebec Serra. Confirme a autonomia ou que o Quebec CA? 2 horas e 20. O Quebec Serra, cotejamento correto, decola restrito 1000 pés e restante da subida em coordenação com o controle. O quilo Quebec CA? 0123 quilo Quebec CA. 30, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, 777. O TAN 3216 aguarda antes da Juliette para ingresso. Aguarda antes da Juliette, qual seria o voto, por exemplo? O TAN 3216 é o portão número 190. Tem que ser autorizado o táxi, reporta para ingresso 917. 00, tráfego 10 horas, 6 milhas, voo 738, rumo ao posto. Afirmativo, comandante está tomando 135, já está. Controle, gol 9777, na Dael, Lenda, passa 2 mil pés, em subida ao 320. Gol no 777, contato radar RAM decolagem, sua para o nível de voo 320, saída Dael, Lenda, BZF. Subida ao 320, Dael Leda Bidev, gol na 777. Gol no 4941, na sua identificação autorizada a chegada à mar, desça para o nível de voo 060. O controle 119.35, torre 118.62, aciona 5073, o papapá alfa, tango. Na proa 155. Esquerda 155 para o lote, o 100. Torre 118.62, para ataque. Victor Índia Juliette, está pronto para a cópia? Exato Salvador, Serra Novembro, Charlie Lima, mil pés, decola a pista no 7, curva pela direita, via corredor Axé, caixa pregos. Controle 119.35, torre 118.32, aciona 0160. Gente, pátio 42 a bordo. O Victor Índia Juliette para táxi e acionamento chama torre 118 decimal 612. Pátio 5, Victor Índia Juliette. 5-0. Juliette. Livre acionando o pátio 4 e chama pronto para o táxi. Papa Romeu Bravo, Bravo Delta, a sua notificação, autorizado de chegada a mar, desça para o nível de voo 060. Web 6721, chame torre 118 decimal 6. 8862, obrigado. Olimpo 00, desça para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2 mil, autorizado sinal ILS, Azul 476, reduz a velocidade para 1909. Salvador 3204. Azul 476, reduz a velocidade para 1909. 190, retinho, 476. Meu cordial, boa tarde, objeto 6721, baixou, checou, sinal da 10. Web 6721, ciente, tráfego já avistado, autorizado pouso na 10, o vento 100 graus com 15 nós. Depressosa cabeceira é 106721. Quilo Quebec Serra, decola aos 34, controle agora em 119.35, bom voo. Final, sou 5, obrigado. Boa tarde, o Quilo Quebec Serra. Trip 5490, chame centro Recife, frequência 126.0. 260, centro Recife, 5490, muito obrigado. Papatango, Quilo Quebec Serra, mantenha as condições visuais no corredor axé. Autorizaria inicialmente a proa de morra, 2500 pés. 6721, poderia confirmar se recebe algum transponder próximo à cabeceira 10? Azul 4076, desça para 2 mil pés, reduza para velocidade de aproximação. Autorização ILS, reporta estabilizada. 2 mil pés, reduzindo, reportará estabilizado, 4076. Papatango, Quilo Quebec Serra, autorizado de Atomorro de São Paulo, mantenha-se a mil pés. Direto por mil pés, aguardando a subida Quilo Quebec Serra. Olimpo 00, chame torre em 118 decimal 6. Torre 18, dessa colaboração, boa tarde. 07 a bordo, 2:45, alternando Salvador. Para o final da 10, continua a aproximação, aguardando instruções. Aproximação, pouso final. Eficiente, número 2 agora, aguardando pista livre, o Olimpo 00. 00. O Azul 4033, houve uma modificação em sua saída. A saída agora é a da El Leda, após Leda direto, o restante permanece. Saída da El, após da El Leda, após Leda direto, Leda, o 4033. Da El Leda, direto, Leda, o 4033. Nova posição. 933-25-1777. Web 6721, solo às 37, libera direito e chama 121, decimal 9. Direito, 129. Salvador, passarelo 2230, informação Oscar, 1 minuto para a cópia. É, tirar uma calça, 2230. 2230, informação Oscar. É, tirar uma calça. Solo Salvador de WebJet 671, livrou sua escolha. 6721, táxi via Alfa, aguarda antes da Juliette, segundo para ingresso no pátio. Ok, Alfa, aguarda antes da Juliette nessa região. Não, ILS, chame torre em 118 decimal 6. Obrigado, bom dia. Azul 4076, número 2 para pouso, pista 10, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando pista livre, Azul 4076. Então? Gente, o TAT 3895, quanto tempo necessita na posição?